Azul 2781, nós estamos no centro Recife, na frequência 1928, décima 8. Chama Recife 228, Azul 2781, grato bom. Está estabilizado, voo 1866. 1866, chega a torre 1295. Torre 1895, 1866. Vocês estão no

Salvador, boa noite, 099 no ponto de espera da 10. Boa, 099, mantenha o ponto de espera. Mantenha, 099. Bom, no 099 autorizado a alinhar e manter pistão no 0. Mantém 0, 099. Lona 866, sala 09, libera direita, sala 1, 2, 1, décima 1. Direita, sala 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 866. Salvador, boa noite, 66. Boa noite, 66, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette, 1866. Para o táxi do 1705, nós temos 88 agora, 28. Passou autonomia, 3 horas e 15, alternando o barulho. Voo no 705, táxi autorizado, Fátima Uni Índia, ponto de espera, chama a torre, 1 no 8.95, ajuste no 012. Ajuste 1012, espera 10895, boa noite. Provador, boa noite. Luno 705, aproximando 2 horas da 10 próximo. São 4, boa noite, 66. Gol 968. Autorizado? Eu tenho a chegada, gol 968. Pode ser então, gol 968. Gol no 705, autorizado, alinhar e manter, pistão 10. Alinhar e manter, pistão 10, gol no 705. Radar, 55 milhas no norte de Salvador, vou na proa de Amã para interceptar a chegada Amã. Confirma o nível que você está mantendo, é com Delta Fox? Eu estou recebendo aqui o seu mantendo nível 040. Está autorizada a prova da rotatória, o Eco Delta Fox, reporte para a descida. Prova de gol no 099, passando 3.510 na saída Arbor. Gol no 099, contato radar, sua para o nível 360, saída Arbor. 360, gol no 099 Arbor. Luno 705, autorizado de colar, pistão no 0, vento 1, 0, 0, grau, 7, 9. Iniciando, no 7, 0, vento. Gol no 099, pode voar direto a Zefa? 099, autorizado, Elefa. Direto a Zefa, gol no 099, obrigado. Gol no 168, desça para 2010, ajuste no 012, autorizado, afinal ILS, reporte estabilizado. 2102, ILS autorizado, reporte estabilizado, 168. Luno 705, decolada 1-4, controle 120, decimal 8. 208, boa noite. Controle, o gol 1705, decolado agora passando 2000, possibilidade para o Adileda. 1705, contato radar, só para o nível 360, autorizado Leda. Autorizado Leda, subindo para o 360, obrigado. Delta 081, contact Salvador Tower, sequence 118.95. 118.95, but I'll let you know what's going on. Tower, Europa Zero, 81, good evening. Europa Zero, 81, clear to land, runway 10, wind 110 degrees, 7 knots. Clear to land, runway 10, Europa Zero, 81. Toma 099, Centro Centro Recife, na frequência 128, decimal 8. Recife 1288, Bono 099, boa noite. Senhora, boa noite, está 3858. 358, boa noite, acione identificação autorizada a chegada Mário, desça para o nível 050. 50, desça da Mário, 3158. Na rua da rotatória, descida, no ponto do... Ponto do Augusta, tá bom? Ajuste no 012. Bono 012. Na linha de descida para o afirmativo, reposta atingindo um eco Delta Fox. Delta Fox. Vai reportar atingindo o Delta. Quando possível, pode na prova de 12, 32, 58. O 258 está autorizado na presença do Adjuna. Adjuna, está fazendo o que fizeram, 358. Mono 68, chame a torre em 1895. 895. Só pra informação, ali bem aqui em Duna tem um indivíduo com aqueles lasers apontando pra cabine aqui. Fica bem... Tá perturbando bastante, tá bem Duna. Excelente, grato pela informação. 81, on the ground at 20. Vacate the runway, next right to ground 121, decimal 1. 1-1-1 and right ground. 2-Salvador, Bono 168. Bono 168, ajustado, ajustado 03, continua pensando, aguardando pista livre. Bono 093, aguardando, Bono 168. Europa 081, clear taxi via Alpha, report before Juliet. Alpha, report before Juliet, Europa 081. 1-1-1-6-8, autorizado pouso, pistão 0, vento 1-1-0 graus, 6-2-9. Autorizando o pouso, pista do zero, 1-1-6-8. ground, Europa Zero 81, approaching Juliet. Juliet, Europa Zero 81, approaching Juliet. Juliet, Europa 81, clear. Juliet to gate 11. Juliet to gate 11, once we got Europa Zero 81. Nuno 68, solo 23, libera direita, solo 121, décima 1. 2258, desça para 2.000 pés, as luzes de 013, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Ok, via Alfa, GDS, eu não vejo. Antes da Juliette, chegando no meu. Juliette 07. Juliette 07, o número 08, obrigado por aí. Delta Fox, chame agora a torre em 1895. 1895, muito grato, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, é o Eco Delta Fox. Papa Tango Eco Delta Fox, ajuste 0013, reporte final de 3 milhas. Reportará final de 3 milhas o Eco Delta Fox. Salvador, Eco Delta Fox, sinal 3 milhas, embaixo travado. Eco Delta Fox, avistado, autorizado, pouso, pistão no 7, vento 1 no 0 grau, 7 nós. Delta Fox, livre pouso no 7. Autorizando pista 3858. 3858, chega a torre 1895. Eco Delta Fox, sala 3-1, confirma o pátio. Libera a direita via Papá, ao estacionar a frequência livre. Rodou, boa noite, 3858, passando o céu. 3858, ajuste no 0, no 3, autorizado, pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 grau, 7 mais. Pouso no 0, Delta passando do Lima Delta. Lima Vitor Delta, boa noite, está em contato com o radar agora 80 milhas longe de Salvador. Foi na proa de Vonf, 45 para a chegada Vonf, e reporte de viagem de estudo. Na proa de Vonf, já para a chegada Vonf, encontrar a viagem de estudo de nosso lado. Essa é a Alfa, repórter 8 da Gilead. Alfa, da Gilead. Could you please confirm the traffic? Alpha Yankee 5-4. Could you please confirm your UBT time? Roger, I'll search your plan on the system. Send it back to copy. Yankee 5-4, Salvador Ground. Could you please contact this Airport Information Service of Salvador. There is a problem with your taxes. That's a negative, sir. They asked us to ask you to contact them because there may be a problem with the terrace of Insayero and some communication regarding that to the Airport Information Service firm. Well, I do not know for certain. I know that they have a telephone number there. I'm going to get it for you. I'll tell you in just a minute. Just have the telephone, sir. It's 8248. The country code is 55 and the area is 71. Nova Torre Delta, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 3. 4.000 pés, no 0 no 3, Nova Torre Delta. Sure, ok, roger. Bom, meu bravo Zulu Eco, foi Zuna, da presente. Abandono Lima, Vitor Delta, desça para 2.000 pés, o ajuste permanece no 0 no 3, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, 0 no 0 no 3, autorizado a final ILS, reportará estabilizado. Autoriza a retomar proa de... É o tráfego único no setor? É o número 1. Autorizaria direto Zuna para o Lima, Vitor Delta? É autorizado o Bruno, o Lima Vitor Delta. Delta. Controle, na escuta do Lima, Vitor Delta? Prossiga. Poderia pegar só informação pra gente, como é que está a operação do aeródromo de Aracaju, se o balizamento voltou? Ainda negativo o balizamento em Aracaju, Lima, Vitor Delta. Gente, Lima, Vitor Delta. Lima Vitor Delta, você tá voando Duna ou tá voando externo? Voando Duna. 3662, boa noite, a sua identificação autorizada aqui na Damares, desce para o nível 060. 60 Damares. Possibilidade de reportar na final da 17, o Lima Vitor Delta? Esse é o modificado presente, Vitor Delta? Afirmativo, se possível. Tem modificado 2246, desde condições visuais para o número 10, final da pista 17, aguarde para chamar tudo. Afirmativo, desde condições visuais, confirme 500 pés? Visado até o número 1000. 1000 pés, condição visual, Lima Vitor Delta. Já está visual para 17. Lima Vitor Delta, prosseguindo para a final da 17, chame agora a torre em 18895. 18895, senhora, chamará. Oi, Salvador, para Patango, Lima Vitor Delta. Lima Vitor Delta, chame na final de aproximadamente 3 milhas, pista no 7. Tráfego ainda no estado, ajuste no 013, Lima Vitor Delta. Senhora, chamará a final, ajuste no 013, final 3 milhas, Lima Vitor Delta. Barra meu Bravo Zulu Eco, desceu para 2.000 pés, as últimas 013, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Para Tango Lima, Vitor Delta, tráfego avistado, cheque trem. Trem baixo travado, final de 4 milhas da 17, Lima Vitor Delta. Lima Vitor Delta, pouso autorizado, pista no 7, o vento agora de 1.0 graus com meia dúzia de nós, ajuste padrão. Seguinte, ajuste padrão, Delta autorizado, pouso no 7. Salvador, boa noite, Gol 2043, ciente da Uniforme para Guarulhos. 043, aguarda a copa, prepara a Delta. Aguarda. I have a plan now. I'm just coordinate with Recife your spot code. Just a minute, please. Tango Lima, Vitor, Delta, no solo aos 5-1, confirme Pátio Celestina. Copiado Pátio 5, livre táxi à direita, ao estacionar frequência livre, bom descanso, Lima, Vitor, Delta. Três meia meia dois, reduza para 2 no 09, desça para 3 mil pés, ajuste no 03. 2 no 09, 3 mil pés no 03, 3 meia meia dois. 0096, senhora identificação, autorizada chegada mais, desça para o nível 050. Lado para o editado, 1096. Epa, Leandro, Brasília, flight level 240. Departure for runway 10, after departure, right turn. Arbor departure, then Alepha position. After Alepha, Alepha flight plan route. Squawk 5003, Salvador Port Frequency 120.8. Alpha X 54 after departure, right turn, Arbor departure, then fly Alpha position, and then the fly plan route. And the squawk is 5003, flight level 240. Estamos no Eco, qual será a sua velocidade na aproximação? 3662 complexo de redução, 1709. 1709, 3662. Pode ser 180 agora, minimamente? Autorizado. Travos no eco, tem condições de manter 1950 até passar o externo? Afirma, sim. When a person on board. W1ECO, chame agora a torre 1895. Boa 3662 para o localizador, curva esquerda para o 030, reporte estabilizado. Padrão, confirme, senhor. Intenções de pouso pista 10 ou 17? 10, nós estamos a coordenados para o passe 3. Copiado, Bravo, Zulu Eco, continua a aproximação, chame externo com cheque de trem para autorização de pouso, Bravo, Zulu Eco. Eco. A 3662 autorizada até 2000 pés, ao interceptar, complete redução para aproximação. Ao interceptar, reduz, desce para 2000, para 3662. O Gol 2043 está pronto para o pushback e acionamento no portão 7. Pronto, copy. Afirmo. Guarulhos 360 autorizado, via Pesolo 10. Decola da 10, curva direita no perfil da Dael Linda Mótima. 5564, transponder 208, controle. Ok, autorizado Guarulhos, 360, autorizou 10, Dael Linda Mótima, transponder 5564, controle 208 e pronto para o início, 2043 da volta. Chat autorizado, chama táxi. Agora. Mas foi travou do externo, Bravo Zulu Eco. Bravo Zulu Eco tem pouso autorizado na pista 10, vento de 1-0 graus, 07 nós. Zulu Eco. Atendedor, 3662. 3662, ao passar a dona, chame a torre em 1895. 2954, boa noite, até daqui a pouco. Boa noite. Boa noite, tráfego avistado, ajuste no 0 no 3, ajuste padrão, número 2 para o pouso, pistão no 0. Chama externo, trem baixo travado, avistando 3662. Travado, 3662. 3662, continua a aproximação, aguarde a pista livre, senhor. Valeu. Papo Romeu Bravo, Zulu Eco no solo 012301, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo na frequência 121, decimal 1, Bravo Zulu Eco. 2:45, Galeão. So Yankee 54. You're clear to start up engines and call me ready for taxi kilo off a Yankee 54. Bravo do Lueco, boa noite. O desado está Alfa Kilo para o Pátio 3, fica atento ao sinalizador no Pátio. Zero graus com 089.